508, vamos tráfego da Gol, que vai cruzar a retaguarda, após o mesmo tá livre, pushback somente sem táxi. Para passar tráfego da Gol, tá livre o pushback, passando tá 508. Zona 53, desce para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. Total 9910, bom dia, o senhor na identificação, 10050, voa Itap. 050, voa Itap, 9910. Tornado com 2 Kuno 6 a bordo, alternando em 3 horas e 50, alternando o galeão. Aprovado o táxi, parque principal, Índia, até o ponto de esperarão no zero, lado 1895 a torre, ajustado em 1014. Autorizado via Índia, 1895, ponto de espera, distância 0, 1014, é o ajuste, tá? 3171. Para o táxi, POB só 30, 4 e 15, alterna galeão. Tetep, segue o tráfego da TAM, Índia Alfa 1895, ponto de espera com a torre, ajustado em 1014. Seguindo o TAM, 258, 08. Alô, 3890, portão 9, autorizado, chama o táxi. Salvador, muito bom dia, o Xanar 6211. nível 360, autorização para o Galeão. Alô, boa noite, 0408. Gente, boa noite, 04, tô ciente, aguarde. Oxenei 6211, já aprovado, pronto, cópia. Afirmo. Aprovado Galeão, 360, rota conforme, Bezolo 10, decoluna 0, corra direita, perfil da Euleda, pós Euleda, War Bridge, anteceptero via. 5514, código transponder, controle opera 120.8. Autorizado Galeão, nível 360, pista 10, primeira curva à direita da Euleda Bridge, uniforme Zulu 10. 5514, transponder, 128 vai ser o controle. Correto, portão 7, chama quando pronto, posicionado. Chamará, obrigado. Zulu pronto, espera pista na 0, pronto. 317, bom dia, linda, cola pista 10 e venta calma. Alinhado, decolar pista na 0, 3171. Oi, Salvador, bom dia, Gatinho 508. Ponte Pera 90. 508, bom dia, mantenha a Ponte Pera abaixo. Setor localizador está 3153. São 3153, completa final, chama Torre 1 no 895. 895, 3153. Tal 9990, desce para 2000 pés, autorizado ILS X3, reposta estabilizada. Ajuste em Salvador 10 no 4. Desce para 2000, repostará estabilizado, ajuste a 1014 e autorizado, voa turno ao 9990. Aguarde, 4201. Pronto, bom dia, com 607 Guarulhos. 607 Guarulhos, só um minuto, aprovado já o 360, subida da EL inicialmente, só um minuto, cópia. Obrigado, mais tudo. Para o táxi 73890, POB 85430, Natal. Zero aprovado, táxi, via parte principal, Índia, até o ponto de espera no 0, lá torre 1 no 8.95, ajuste no 0, no 4, morro. Pátio, Índia, ponto de espera, dá 1 no 0, 18.94, 3.8.90. Boa noite, 04, assim que o aeroporto cruzar a retaguarda, está livre no 08, chame táxi. Olha, passagem do aeroporto, está livre, 08.04. Da El, Leida, Pós, Leida, voa Bridge, autoceto, aerovia 5525, transponder, controle opera 120.8. Ok, o Bono 607, autorizado para Guarulhos, nível 360, via rota do plano Da El, Leida, Bridge, autoceto 16, DCC, PHC e 4231208, com o código de transporte. Afirmativa é o 55525. 5525, ele está na posição 10, ele chama para o posicionamento. Sim, deixa o ponto pronto. Obrigado. Salvador, bom dia. Bom, 7:5. Tem informação aqui. Autorizou de tráfego para Brasília? Rono 7 no 5, qual horário do plano? Está para 08. Está com 08. 0850, sim, entendeu? Eu não posso no meu sistema, mas assim que eu tiver o mesmo já retorno, vem para a cópia. Desculpa, senhora, eu até marquei o canal, tá bom, 7. 5808, atenta ao tráfego da Sena. Curtíssima, faz a passagem ali, mantém. Pistão no zero, Web. Olha o tráfego na curta final ali, mantém a Sena, 5808. Salvador, Zona 642, informação, gol, autorização de tráfego. 642, Salvador, Recife, só um minuto, cópia. Nível de voo aprovado, 39, prepare subida PUCA. 39, PUCA na 642. Nome bom, 9804, com 1, 45, com borda, terra, Florianópolis, 4 horas, Zona 6, aprovado. 245, 4 horas em Floripa, terra? Afirma, Gil. No 804, aprovado táxi, via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de esperada 1-0, lá torre 1895, o ajuste 1-0-4. Parte principal, Índia Alfa, ponto de esperada 1-0-4, no 1804, 1-804. Gente, Azul, só estou com o tráfego da Gol que está no táxi, vai cruzar a retaguarda, após o mesmo já libero, ok? Após a rolagem do Ebelin, mantém pita 10. Após a rolagem do Ebelin, mantém na 1-0. Prossiga via Alfa, após Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, portão 09, perdão, 23. O Azul com a 201, assim que o gol livrar a retaguarda, tá livre no 01, que chame tá aí. Copia. 642, Recife 390, rota pelo ISC 58, decola no zero, curva esquerda, subida Pucajão, transição Caju, 5523 transponder e controle opera 120.8. 390 Recife. Pucajão Maracajú, minha rota 5023, transponder 208, controle na 642. Confirmando o transponder, é o 5523. 5523, 642. Portão 3, chame quando pronto, posicionar. 42. 208, aviado 508. Ô, Chanel, 6219 no pushback, estacionamento, está no portão número 7. Contato radar, mantém o 360. Se possível, curva à esquerda, direto na Prode Elefa. Esquerda Elefa, dá presente, abre a 5808. Vai aguardar. Tráfego aí pra pouso, pro gol no 804. Durou o partido, por um, bom dia. Pisado, puxa, vai estacionamento, acionamento 219. Aguarde. Estabilizado, 990. Doutor 990, completa final, torre 1895. Torre 1895, 990. Passaredo 9809. Aciona a identificação, desce para 4 mil pés. QNH 10 no 4, chegada bom. Identificado, vai descer no ideal 4 mil pés, chegada bom. 990, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Prossegue na aproximação, aguarda autorização para pouso, total 990. 3890. Decolou aos 23, controle no 208. 208, boa. Total 9910, cheque trem livre, pouso na 10, o vento é de 060 graus com 49. trem baixado e travado, livre pouso 90, total 990. Europa Zero for One, Roger. You are the number one to landing. Okay, the number one, and our company is having difficulties to contact with our representative there. It's 3-4. Would you please locate the people of that company? Roger. Thank you. Salvador, TAN 3890, decola na Pucajambo, passa 3700. TAN 3890, contato radar, sabe, mantém o 330, saída Puca. 330, Puca, TAN 3890. TAN 3171, chama Recife, 13325, alterna 1251. 3325-2501, TAN 3171. E o Azul 1401 está com 1-0-1-101 no POV, com 3 horas e 32, alternando Ribeirão Preto, Azul 1401. Só o POV, 101, 111. Sim, está autorizado o táxi, o azul, direita até o ponto de esperança 90 via Índia, lá 218.95, ajustado 1014. Fechou, mano, obrigado. 1.9. Total 990, livra à direita, chama solo em 1219. O gol no 804. Informa o vento é de 030 graus, com 4 nós, tem livre decolagem da 10. Livre decolagem na 0, muito animado. Estou alterna 1260. 288-260. Interceptor via pois. 5530 transponder, controle 120.8. Estado 360, agora eleva, decolando 0 com curva à direita, transponder 530, controle 120.0. Correto, portão 2, chame quando pronto posicionar. Camarada, 7-5. Salve, Salvador, bom dia, total 9990. 9990, bom dia, Alfa Kilo Pack 3. Alfa Kilo, 43999. Para o táxi, o Chanel 6219, no POV 98330, Guarulhos. Aprovado o táxi via parte principal, Índia, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 218.95, ajustado 1014, morro. Parte o Índia, ponto de espera 218.95, Chanel 6219. 4, cruza 1200. Gol 804, contato radar, sabe, mantém 360, voa Leda. Presente, entendeu que está autorizado voar Leda, subindo 360, gol 804. Livre decolagem da 10. O vento é de 0,40 graus com 3 nós. Bom dia, Goron 897. Está sendo da informação Golf para autorização 360 com 897 com FINS 360. Já aprovado. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado com FINS 360, rota conforme, grid, pisolona 6. Decola no zero com curva à direita, no perfil da Dael Leda, pós-Leda Voa Vide, rota terceira via. 5532, o transponder e controle operão 20.8. Autorizado 360 para Street Upper Blue 16. Recordar 10 com curva à direita, a saída da El, Leda Bridge. Transponder 5532 e o controle 120.8, boa noite, passagem. Portão 62, chame o condutor para o posicionar. Chama lá, boa noite, passagem. Inspecionamento no 642. 4201 da Azul, decolou 29, 1208, controle. 208, controle Azul 4201. Está autorizado no 642. 2545, obrigado. Bom dia, 3890. Europa 041, clear JLS X-ray, runway 10, report established on localizer. Clear JLS X-ray 10, I told you established localizer, Europa 041. Salvador, bom dia, o Azul 4201. Azul 4201, bom dia, contato radar, sobe e mantenho 360, saída da EL. Saída da EL, 360 ao nível, Azul 4201. Estamos aqui, bom dia, hoje é 6219.0, atenção no 0. A linha decola para o Sadez, venta variável com 2-9, Oceané 629. Autorizado alinhar e decolando, pistão 0, Oceané 629. Para ingressar no parque principal, o Alfa e a Cacel. Ok, iniciando, puxa. Reduza para a mínima no setor. Reduzindo então, na verdade. Direto Bridge. Direto Bridge, 1804. Gente, 1219 para a cota, aceita? Oxa 6219, decolou 32, 1208, controle. Controle 1208, Oxa 6219, boa. Então 4, preparar Arbor Elefa, mantendo escuta e aguarda a cópia 3597. Arbor Elefa, aguardando o posto, Oxa 6219, bom dia, contato radar, sobe mantendo 360, saída da Leda Brito. Da El Leda Bridge, subindo para o nível 360, Oceania 6219, pode estar presente, vá direto, Leda. Oceania 6211, cumpriu o perfil da saída, temos dois tráfegos na sua frente, mesmo nível. Ah, positivo, é Oceania 6211, seguindo o perfil da saída. 95, ajustado, 1014. 14289, quando 642. 251, 8 a 4. Tá pronto, 9642. 9642 é linda, cola pro Sadez, até calma. Lê? Livre decolagem, Gol no 642, estando a zero. Agora 07 na escuta. Ok, o senhor inicia de imediato, estou com o tráfego da Europa, que está com o passageiro passando mal, e a princípio ele me parece que vai pro portão 10. Eu gostaria que o senhor, se pudesse agilizar, você está a 3 minutos de ir pro pouso, tem condições de senhor iniciar o pushback de forma de imediata e depois taxiar? Vamos agilizar aí, obrigado. Pronto, está autorizado, semi-táxi. Salve, Salvador, Azul, Yankee Hotel. 4201, Recife, ano 3325, alterna 1251, bom voo. Autorizado, imediato, agilizando. Ok, ingressando no pátio principal. Bateria do 9809 desce para 3.000 pés. 3.000, 9809. 9809 tem condições de reduzir para 1.609? Afirmo. Reduza. 1.60. Europa 041, establish localizer 10. Europa 041, complete TLS final, contact sinal, Salvador Tower 118, dismount 95. 1895 is completing this Europa 041, bye bye, thank you. Lefa e intercepta a aerovia após. 5526 transponder, controle em 20.8. Correto, portão 4, sobre o ponto pronto, posicionado. Agora pronto, posicionamento, 05523. I will contact the medical. Ok, do you know what will be our stand? 9809, desce para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 ILS, chamada estabilizada, 9809. Alô, Salvador, é o Prefeito 5514, está sentindo da Golf, conseguiu coordenação no nível 1-50 Acaju. Sim, entre 150, só um minuto, prepare subida pouco inicialmente. Bem pouco. Solo 1607 para o táxi, pronto, 172 a bordo, 3:50 de autonomia, alterna galhão. Autorizado, táxi agilizando, Gol no 607, via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, lá 28895, ajustado 2014, bom voo e grato pela colaboração. Pátio, Índia, Alfa, 1895, acompanha no 607. 3325, 1, 3325, 251, Xené, 62, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,